sobre viver antigamente que ocorreu e da qual eu me esqueci totalmente. Portanto, não se entende a minha agenda, e aí a impossibilidade de contar com o tempo para estar aí, peço imensa desculpa desde já. Eu antes de começar queria referir uma coisa, que era o seguinte. Eu queria dizer que isto que eu vou dizer, que não tem relevância nenhuma, mas tenho muita vontade de dizer, nestes próximos minutos de que vamos falar, eu gostava que fosse entendido, apesar de não referir diretamente no texto, mas que fosse entendido como uma homenagem que eu presto à Ana Vicente. Hoje, como sabemos, também é o Dia Mundial de Ordenação, de Oração pela Ordenação das Mulheres. E é por isso que, a certa altura, aqui no meu texto, aparece uma referência inevitável a isso. O que a Julieta, a forma como a Julieta acabou a comunicação dela, de facto, tem toda a razão de ser nós perguntarmos porquê. Isto é, porquê é que uma figura que foi tão relevante nos Evangelhos desaparece completamente daí para a frente, não se fala mais. E isso lembrou-me uma coisa que eu já tinha contado em alguns contextos, se calhar muitas das pessoas cristãs já me ouviram dizer isto. Quando eu estudei, já foi no fim dos anos 70, princípio dos anos 80, nessa altura, quando eu estudei na Católica, quando chegávamos à parte dos lados da ressurreição, em que a Maria Madalena aparece, havia um professor que dizia assim: bom, ela viu primeiro, mas ela não é testemunha oficial. Estas testemunhas oficiais são Pedro e São João. Ela viu primeiro, mas digamos que não falou assim muito. E como eu estou a dizer, não é testemunha oficial. E não era testemunha oficial porque era considerado que ela não fazia parte do grupo mais próximo de Jesus. Ao contrário do que a Julieta disse, e muito bem, que se verifica nos Evangelhos e que é ingrata. Há, no entanto, um pequenino avanço, por assim dizer, que eu gostava de mencionar, é que, como sabem, no dia 3 de junho de 2016, foi emitido um documento pelo Vaticano que se chama Apóstolo dos Apóstolos, e eu vou ler aqui algumas passagens. Porque é muito interessante este documento. É muito interessante por aquilo que diz acerca da Maria Madalena e pelas portas que pode abrir, e por outro lado é interessante pelos resquícios que tem daquilo que são os papéis atribuídos às mulheres, é escrito pelo arcebispo secretário da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, Arthur Roche, assim se diz, e que diz o seguinte: por desejo expresso do Santo Padre Francisco, a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos publicou um novo decreto com a data de 3 de junho de 2016, a solenidade sobre a Coração de Jesus, com o qual a celebração de Santa Maria Madalena, até agora memória obrigatória, será elevada ao grau de festa no calendário romano geral. A decisão inscreve-se no atual contexto eclesial, que pede uma reflexão mais profunda sobre a dignidade da mulher, a nova evangelização e a grandeza do mistério da misericórdia divina. Foi São João Paulo II aquele que dedicou grande atenção não somente à importância das mulheres na missão de Cristo e da Igreja, auxiliar papel de Maria Madalena como a primeira a encontrar Cristo ressuscitado e a primeira mensageira a anunciar aos apóstolos a ressurreição do Senhor. Só que, um pequeno parênteses, isto é um extrato de um número de um documento que, à certa da mulher, não pode propriamente ser considerado um documento muito emancipatório. Mas, como se sabe, sobretudo porque atribui às mulheres os lugares tradicionais, afirma o documento do João Paulo II, os lugares tradicionais de mãe, esposa ou virgem. Portanto, são as categorias em que, nessa carta, o João Paulo II dividia as mulheres. Continua este texto que eu estava a ler agora. Esta importância continua hoje na Igreja, manifesta o atual empenho de uma nova evangelização que deseja acolher sem nenhuma distinção homens e mulheres de qualquer raça, povo, língua ou nação. Para anunciares a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, acompanhado da sua peregrinação sobre a terra e a oferecer-vos as maravilhas da salvação de Deus. Santa Maria Madalena é um exemplo de verdadeira e autêntica evangelizadora. Isto é, de uma evangelista, está escrita a palavra, que anuncia a mensagem alegre central da Páscoa. O Santo Papa Francisco tomou esta decisão exatamente no contexto do Jubileu da Misericórdia para significar a importância desta mulher que mostrou um grande amor a Cristo e Cristo por ela, como afirmou Adão Mauro falando dela. A tradição eclesial no Ocidente, sobretudo depois de São Gregório Magno, eu quero falar um bocadinho mais à frente disto, e a Julieta já tem menção, identifica na mesma pessoa Maria Madalena, a mulher que versou o perfume na casa de Simão, o fariseu, e a irmã de Lázaro e Marta. Esta interpretação manteve-se, teve influência nos autores eclesiásticos ocidentais, assim como na arte cristã e nos textos litúrgicos relativos a esta santa. Os holandistas revelaram insistentemente o problema da identificação das três mulheres, portanto são três e não uma, isto é, são três mulheres em três situações que, a partir do Gregório, de São Gregório Magno, são associadas a uma só, que é Maria Madalena, na perspectiva que depois iremos ver, e preparar o caminho para a reforma litúrgica do calendário romano. Com a reforma conciliar, os textos de missa romana, da liturgia das horas, do material romano, referem-se a Maria de Magdala. De facto, Maria Madalena fez parte do grupo dos discípulos de Jesus, seguindo até aos pés da cruz e no jardim onde se encontrava o sepulcro, foi a primeira testemunha da misericórdia divina. O Evangelho de João conta que Maria Madalena chorava, pois não tinha encontrado o corpo do Senhor, e Jesus teve misericórdia dela, fazendo-se reconhecer como mestre, transformando as suas lágrimas em alegria pascal. Aproveitando esta oportuna circunstância, destacar duas ideias inerentes aos textos bíblicos e litúrgicos da nova festa, que podem ajudar hoje a perceber melhor a importância desta santa mulher. Por um lado, tem a honra de ser a primeira testemunha da ressurreição do Senhor, a primeira a ver o sepulcro vazio e a primeira a ouvir a verdade da sua ressurreição. Cristo tem uma especial consideração e misericórdia para esta mulher, a qual manifesta o seu amor para com ele, procurando no jardim com angústia e sofrimento, com lágrimas humildes, como diz Santo Anselmo na oração citada. A este propósito, deseja assinalar o contraste entre as duas mulheres presentes no Jardim do Paraíso. Aqui começa a conversa esquisita da Eva, não é? Mas é só esta frase, não digo nada. E no Jardim da Ressurreição. A primeira profunda morte, onde estava a vida. A segunda anunciou a vida a partir de um sepulcro levado de morte. Isto mesmo faz observar ainda São Gregório Magno. Ainda mais, é mesmo no Jardim da Ressurreição que o Senhor diz a Maria Madalena: não me toques. Aqui é mantida a versão latina, não é? Que diz não alimentare, portanto tem a ver com a ideia de não tocar, que a Julieta já disse que eventualmente não seria a tradução mais correta, não é? É um convite dirigido não somente a Maria, mas a toda a Igreja, para entrar numa experiência de fé que supera toda a apropriação compreensão materialista e compreensão humana do mistério divino. Tem uma abrangência eclesial. É uma boa lição para cada discípulo de Jesus. Não buscar seguranças humanas e títulos mundanos, mas a fé em Cristo vivo e ressuscitado. Por outro lado, exatamente porque foi testemunho ocular de Cristo ressuscitado, foi também a primeira a dar testemunho diante dos apóstolos. Cumprindo o mandato ressuscitado, vai ter para os meus irmãos e diz-lhes: Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e diz o Senhor. E contou o que ele tinha dito. Deste modo ela torna-se, como já referimos, evangelista, ou seja, mensageira que anuncia a boa nova da ressurreição do Senhor, ou ainda, como disse Raimundo Mauro e São Tomás de Aquino, apóstolo dos apóstolos, pois anuncia aos apóstolos aquilo que, por seu lado, eles anunciam a todo o mundo. Com razão, o doutor evangélico usa este termo, portanto, o São Tomás de Aquino, aplicando-o a Maria Madalena. Ela é testemunha de Cristo ressuscitado e anuncia a mensagem da ressurreição do Senhor como os outros apóstolos. Por isso é mais apropriado que a celebração litúrgica desta mulher tenha o mesmo grau de festa que as celebrações dos apóstolos no calendário romano geral, revelando a especial missão desta mulher, que é exemplo e modelo para cada mulher na Igreja. Ora, este texto é um texto que fundamenta ainda mais a pergunta, que é uma pergunta que é muito feita pelo Frei Bento e que eu acho que é uma forma muito interessante e inteligente de pôr a questão, que é a seguinte: então, se Maria Madalena isto tudo, porquê é que Deus só se lembra de convocar homens e dar vocação a homens? Quer dizer, este texto que eu acabei de vos ler poderia perfeitamente constituir o fundamento para a possibilidade da ordenação das mulheres. Isto é, se a ordenação se entende, e mais, pode ser entendido no sentido de colocar Maria Madalena na linha da sucessão apostólica. E isto é algo de uma dimensão impressionante. Eu não sei, eu acredito que as pessoas que... Estão a ver bem, não está a ficar sem... Perfeitamente. Não, não, não. Não, não, não. E esta questão, como eu dizia, e este texto que eu acabei de ler, de facto não há motivo a partir deste texto para se continuar a existir na exclusão das mulheres no acesso ao Ministério Ordenado. Porque os argumentos para que ele tenha validade para os homens, uma parte deles, são estes que eu acabei de ler. Mas claro, há um outro argumento, que é o argumento que é considerado impeditivo, e que é o facto de se dizer que Jesus Cristo era homem, no sentido masculino do termo, não é? Homem. E, portanto, não pode ser representado no altar por uma mulher. Portanto, isto vem num documento que é o Inter Ensignores, que é de 1976, portanto, ainda do tempo de Paulo VI, e que depois os outros papas repetiram. Portanto, os outros, como que foi chover no molhado, por assim dizer, não é? O João Paulo II só acrescentou aquela frase que faz um bocadinho lembrar quando os pais já não têm mão nos filhos e começam a dizer-lhes que eles nunca poderão fazer determinada coisa porque já têm noção que já não conseguem impedir que eles façam. Que é quando o João Paulo II diz: esta questão está encerrada, acabou. Era discutida já há 20 e tal anos, continua a ser discutida. Portanto, não há forma de parar esta discussão. E a Maria Madalena, deste ponto de vista, tem este problema. É que ela era uma mulher e é uma chatice. Isto é, se se atribui à masculinidade de Jesus um peso muito grande, um peso decisivo para que uma mulher não possa representar alguém que é o nosso Salvador e que era um homem, então nós podemos perguntar, e provavelmente já me ouviram dizer isto muitas vezes porque é um aspecto em que eu insisto bastante, podemos perguntar se Jesus salvou as mulheres também. Porque há na tradição da Igreja, logo nos primeiros séculos, nos chamados, na época do Estado de Igreja, que a Juliana também fez menção, há uma concepção de salvação que diz o seguinte: aquilo que não é assumido não é salvo. E, portanto, Jesus Cristo assumiu a condição humana para salvar a humanidade. Ora, se considera que a masculinidade de Jesus é algo tão relevante para o seu papel de salvador, que não pode ser representado por uma mulher, posso pôr a questão, então, se ele salvou as mulheres. E, portanto, a ideia diz isto. Estás a ficar demasiado escura. É. Só vemos o teu cabelo. Vou abrir a janela. Exatamente. É a altura de abrir a janela. Não é do assunto, é da janela. Está melhor assim? Ah, está muito melhor. Está ótimo. Pronto, portanto, como eu lhe dizia, estas questões são questões que não são questões das mulheres na igreja. O que é que eu quero dizer com isto? Estas questões são questões que são relevantes para todos os católicos. E eu digo para todos os católicos porque as outras igrejas... bom, para os católicos e para os ortodoxos, não é? Mas os ortodoxos colocam estas questões de uma forma muito diferente. Mas para os católicos, isto é uma questão que não é das mulheres, é de todos. Porque dizer-se que... Quer dizer, dizer-se que há dentro da igreja quem tem autoridade para decidir quem é que Deus chama e quem é que Deus não chama, ou para reconhecer uns que Deus chama e outros que não chama. E além disso, fazer-se esta afirmação de que a masculinidade de Jesus faz parte da sua missão salvífica, porque se diz que não pode ser representado por mulheres, quer dizer, isto põe em causa aquilo que não é lateral, é aquilo que é central na própria mensagem cristã. E é por isso que esta questão, eu, por exemplo, não teria qualquer aspiração a ser ordenada, porque não sinto que tenha essa vocação, mas sei de mulheres que a têm. E recomendo-vos muito um documentário que não sei se já tiveram a possibilidade de ver, mas se tiverem, vejam, se chama Pink Smoke Over the Vatican, portanto, fumo rosa sobre o Vaticano, e que é sobre mulheres que foram ordenadas na Igreja Católica em barcos. Porquê? Para não se criar o problema que diocese aqui estaria acontecendo. Foram ordenadas em barcos, no Danúbio, as primeiras, por bispos que são bispos que estão no ativo, mas que elas se comprometeram, portanto, houve um voto de confidencialidade de todos para não dizerem quem era o bispo, porque senão, como sabem, não só sobre elas seria lançada a comunhão, mas sobre eles também, sobre o bispo, não é? E esse documentário tem muitos testemunhos de mulheres que foram ordenadas e que existem na Europa, em particular na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, muitas. Se entrarem num site que se chama Catholic Women Priests, podem encontrar inclusivamente nos Estados Unidos a lista das paróquias católicas que têm à frente uma mulher ordenada. Eu vi esse documentário e, apesar de não sentir essa vocação para mim, devo dizer que chorei do princípio ao fim. E chorei porquê? Por causa disto, precisamente, a que o sofrimento faz referência. Quer dizer, o que é o sofrimento para muitas mulheres sentirem que têm essa vocação e serem impedidas de desenvolver essa vocação e de a pôr ao serviço do povo de Deus pelo facto de serem mulheres. E isso é uma coisa que toca, como eu dizia, o próprio centro daquilo que é a mensagem cristã. Ora, o desaparecimento da Maria Madalena depois dos Evangelhos, e sabendo nós, e a Julieta sabe isso muito melhor do que eu, que depois os textos posteriores são de facto muito posteriores do ponto de vista histórico, não é? Cronologicamente. Quer ir para a luz? Quer ir para a outra luz? Abre a luz, sim. É que está a chover muito assim. Está a chover. Abre a luz. Está a assim? Não, está igual. Está igual. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Tá. Pronto. Portanto, como eu dizia, o desaparecimento das mulheres nos textos posteriores foram escritos mais tarde, já é considerado para muitas autoras como sendo, como nós hoje diríamos na nossa linguagem, a censura patriarcal àquilo que constituía uma perplexidade diante da importância que Jesus tinha dado às mulheres, em particular diante da importância que Jesus tinha dado a Maria Madalena. E há um texto que é muito interessante e que é do Evangelho segundo Maria, que, como sabem, portanto, há a distinção entre os canónicos e os apócrifos, não é? Os canónicos são aqueles que foram considerados como traduzindo de uma forma mais fiel a mensagem cristã e, portanto, entraram na Bíblia, e depois há os apócrifos, que são outros textos, por vezes contemporâneos, outras vezes surgidos um pouco mais tarde, que foram considerados como não refletindo aquilo que era a mensagem original. Algumas autoras dizem, se calhar a importância que algum desses textos davam às mulheres, também já era um motivo para considerar que eles deviam ficar fora. Não é o único, porque há alguns destes apócrifos que são fóbicos, quase em relação às mulheres também. Portanto, não é um argumento que se possa aplicar a todos. Mas, neste Evangelho segundo Maria, há aqui uma passagem que eu vos queria ler. E é preciso termos em conta que este Evangelho segundo Maria foi escrito no sexo, não foi em erro, foi escrito no século II. Segundo o Máximo III. E diz assim a certa altura. São Pedro, portanto, Pedro pergunta: então o Salvador teria. Reparem o impressionante que é, porque estou a falar de um texto escrito no início do cristianismo, portanto, segundo o terceiro século. Este texto não foi inventado por teólogos comunistas. E diz assim: então o Salvador teria falado em privado com uma mulher e não connosco? E não o teria feito em público? Acaso devemos prestar ouvidos a ela? Será que ele a preferiu a nós? Então Maria irrompeu em choro e disse a Pedro: meu irmão Pedro, acaso pensas que eu o imaginei no meu coração? Ou que eu mentiria acerca do Salvador? Levi respondeu e disse a Pedro: Pedro, sempre tiveste um temperamento irrefletivo. Agora, opôs-te a esta mulher como se ela fosse um dos meninos. Mas se o Salvador a considerou digna, quem és tu para a rejeitar? Certamente que o Senhor a conhecia bem e, por isso, amou mais do que a nós. Envergonhemos-nos, revistamos o homem perfeito como ele nos mandou e proclamemos o Evangelho sem exigirmos mais mandamentos ou leis para além daqueles que o Salvador proferiu. Este texto é impressionante. Eu descobri este texto a primeira vez no livro da Elizabeth Schussler Fiorenza, que, como sabe, é uma figura fundamental biblista para as questões das mulheres na Igreja, e que comenta este texto, pondo em destaque a forma como ele já revela a existência de um conflito entre aquilo que seria o reconhecimento por Jesus da importância da mulher, em particular da Maria Madalena, e uma vaga, digamos assim, de discípulos que se recusavam a fazê-lo. E se recusavam a fazê-lo porque estavam numa cultura que era eminentemente patriarcal. O que reforça ainda mais a importância das mulheres que aparecem nos evangelhos. Isto é, naquele tempo, não dava bom aspecto, por assim dizer, referir mulheres para a autoridade de um homem. E, portanto, se são referidas, é porque não era possível que as referir. Porque seria considerado cortar um aspecto importante daquilo que era a mensagem de Jesus. E então Elizabeth Schuster Ferdinand diz o seguinte: este polémico diálogo reflete a oposição que os grupos cristãos encontravam quando apelavam às discípulas como antecedentes bíblicos e figuras apostólicas. Estes grupos, ao aceitar a autoridade apostólica das mulheres, conseguiam sustentar que quem recusa as tradições e revelações transmitidas em nome de uma mulher, recusa as revelações do Salvador e falta ao dever de proclamar o Evangelho. Aqueles que reivindicam a autoridade de André e de Pedro e se opõem ao direito de ensinar das mulheres pelo seu ódio às mulheres, distorcem a verdadeira mensagem cristã. Diz Elizabeth Schuster-Ferdinand. Ora, se há figura que foi distorcida, foi a de Maria Madalena. Isto é, como é que ao longo do tempo Maria Madalena passa de ser a mulher a que a Julieta se referiu para passar a ser a prostituta redimida por Jesus? Claro que temos que ter aqui em conta um aspecto que é importante, que é na época dos padres da Igreja, exigia-se que se fazia, não é? Exigia-se que se faz agora, não é? E, portanto, temos que também ter isso em conta do ponto de vista de instrumentos, inclusivamente, de cruzamento de informações e de outros aparatos que são importantes e que designam pelo método histórico-político, não é? Que eles não. Quer dizer, isso apareceu muitíssimo mais tarde, nomeadamente com o grande sofrimento em concreto para os dominicanos. Mas foi o Gregório Grande, o Grande, o tal Papa, que numa homilia que ele fez, fez a amálgama entre estas várias figuras. E portanto, eu vou ler essa amálgama, que eu não estou a pôr intenção nisto. Portanto, não estou a dizer que o Gregório Magno desejava fazer da Madalena apóstola, de repente, uma prostituta redimida. Não é isto que estou a dizer. Mas o que estou a dizer é que esse texto depois deu aso ao desenvolvimento desta ideia. E então dizia ele: que Lucas apelida da pecadora, a quem João chama Maria, é a mesma, segundo cremos, acerca da qual Marcos testemunha terem sido expulsos 7 demónios. E o que significam estes 7 demónios senão a totalidade dos vícios? É evidente, irmãos, que a mulher que antes se entregava ao ilícito aplicava a si mesma o óleo de unção para perfumar o seu corpo. Tinha bastante imaginação. Portanto, aquilo que ela constantemente fez para si mesma, ofereceu-o agora diretamente a Deus. Ela tinha desejado com os olhos aquilo que é terreno, porém agora cobrimos com o arrependimento chorando. Ela ostentava o seu cabelo como ornamento para o seu rosto, porém agora secava as lágrimas com ele. Portanto, se tem referência à mulher que aparece e que derruba, derrama, o vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus e limpa os pés com os seus cabelos, não é? Com a boca pronunciava arrogâncias, porém, ao beijar os pés do Senhor, juntou-a às pisadas do seu Salvador. Ela transformou o número de faltas em igual número de virtudes para que tudo aquilo que Deus tem desprezado nela quando vivia no pecado servisse a Deus no arrependimento. E portanto, a partir daqui, a figura da Maria Madalena começa a ser interpretada deste ponto de vista. Se havia uma mulher que era muito próxima de Jesus, certamente era porque Jesus a tinha salvo de alguma coisa má que ela tinha agora de fazer. E, portanto, converteu-a. E assim já se percebe a proximidade. Porque tinha uma vida dissoluta, e, portanto, já se percebe, então, digamos que a mensagem. Simplesmente, como diz também a Elizabeth Schuster-Ferdinand, mesmo essa própria mulher que unge a cabeça de Jesus, que não é a Maria Madalena, também fez uma coisa muito importante. Porquê? O que é que diz Elizabeth Schuster-Ferdinand? Diz assim: uma vez que no Antigo Testamento o profeta unge a cabeça do rei dos judeus, a unção da cabeça de Jesus deve ter sido compreendida imediatamente como o reconhecimento profético de Jesus, um mundo. E depois acrescenta assim: era uma história politicamente perigosa. Ora, a Maria Madalena fica então oculta por trás destes mantos que se colocam sobre ela, não é? E que fazem dela, daquela que é a apóstola dos apóstolos, a mulher que deixou de ser uma mulher pública, no sentido que nós sabemos que tinha antes, com as conotações que tinha esta expressão de mulher pública. E eu há um bocadinho antes de começarmos, ainda vi que tivemos a necessidade para vos mostrar algumas imagens, mas para não dar, porque o papel era muito brilhante, e refletia. Mas uma coisa que vale a pena fazer é introduzir o nome de Maria Madalena no Google e associar à arte. É melhor associar à arte, porque senão é capaz de aparecer outro tipo de coisas. E ver como é que a pintura, ao longo dos séculos, foi representada a Maria Madalena. É muito interessante isso. Porque a maior parte das vezes foram apresentadas realmente como uma cortesã. Quando estamos a falar da época em que essa designação será prostitutas, não é? Mas há alguns quadros, já de fases posteriores e românticas, em que ela e Jesus aparecem meio vestidos e meio nus, e uma pessoa fica um tanto perplexa diante daquela representação. Eu devo dizer que de todo acho que é insultuoso para a Maria Madalena considerar que ela teria sido mulher de Jesus. E depois tinha sido difícil para ficar a conversa de Dan Brown e não. Porquê? Porque isso é mais uma vez dizer que ela, se não era prostituta, tinha de conhecer a mulher dele, porque senão não tinha importância nenhuma. Porque tinha importância por ser mulher dele. Portanto, é uma outra forma de repetir o carioca. Isto é, quando vier, aparece associado às luzes, ou é para o servir, ou é porque Jesus a converteu, ou é que é melhor que ele. E, portanto, lhe lavava a roupa e fazia o comer. Há um outro lado da apropriação da figura da Maria Madalena que a mim me choca particularmente. Eu não sei se viram um filme que se chamava As Irmãs de Maria Madalena, ou as Filhas de Madalena, tinha um título uma coisa ou outra, que é passado na Irlanda em torno do grande escândalo que foi descoberto da existência de exploração, digamos assim, e eu já me recordo de que forma, porque certamente ouviram a falar disto, de raparigas que eram consideradas em risco moral. E, portanto, ou porque estamos a falar do século XIX e do século XX, não é? Ou porque, quer dizer, os delitos eram sempre de ordem sexual. Quer dizer, aquilo que era tido como delito era sempre de conformação sexual. Ou adolescentes que ficavam grávidas e aqueles filhos eram tirados. E eram criados nessas casas, isto é, ficavam com os filhos enquanto precisavam dos alimentares e entregues a famílias, consideradas famílias de bem, porque as próprias mães não sabiam. E essas casas chamavam-se, muitas vezes chamavam-se casas da Maria Madalena, Casa das Almas, ou Casa das Convertidas, por exemplo, aqui em Braga há uma. Que já está caído, quer dizer, não vi lá ninguém, mas está, tem lá uma placa que diz Casa das Convertidas. E, portanto, a Maria Madalena aí, digamos que é como que o símbolo daquilo que era a recusa e a incapacidade de perceber que tanto homens como mulheres têm corpo. Mas que, particularmente, o corpo das mulheres, para uma instituição que a certa altura se torna tão androcêntrica, é sempre um elemento de perturbação. E, portanto, se puderem ver esse filme, vejam, porque é um filme muito interessante, muito, muito cruel, mas muito interessante. Isso depois acabou por se tornar uma situação de escândalo, porque houve uma casa na Irlanda que fechou, portanto, acho que uma lavandaria, e portanto, havia um certo lado da industrialização da lavandaria. Eles lavavam roupa para fora e passavam a ferro para fora, não é? para casas de família. E houve depois uma fase em que houve uma casa dessa na Irlanda que foi fechada, e quando foram depois a querer deitar abaixo aquela casa, porque estava praticamente em ruína, mas o terreno foi comprado para eventualmente ser urbanizado, foram encontrar um cemitério não identificado como tal, onde havia muitos corpos. É óbvio que as irmãs desta congregação não andavam a matar pessoas, portanto, não era isso que estava em causa. O que estava em causa era, de repente, o vir ao de cima daquelas que tinham morrido, das crianças que tinham morrido, muitas vezes por falta de alimentação suficiente, de meios para sustentar a própria casa. Portanto, isto veio ao de cima de uma forma quase como um. Mas como um bloco, por assim dizer. Ora, quando Maria Madalena é associada a este tipo de coisas, então ela já se constitui como a figura que tem de ser reprimida. Quer dizer, aquilo que representa alguma coisa que tem de ser, deixou de ser a discípula zelosa, não é? Para passar a ser vista como a Madalena daquelas mulheres que têm que se sacrificar e fazer a penitência por causa dos pecados da sua sexualidade, quer dizer, de não serem corpos assexuados. O que para a questão da ordenação das mulheres também tem importância. Eu costumo contar isto muitas vezes e é muito provável, até já é que pessoas dizem assim, é pá, a gente está envolvido lá dele mesmo. Mas, uma vez houve um padre numa paróquia que já não sei situar, nem a paróquia, nem o padre, mas eu estou literalmente agradecida. Porque a certa altura estava a falar desta questão da ordenação das mulheres e ele vai dizer assim: se é um disparate, a senhora já imaginou o que é uma mulher com uma barriga assim, fazia assim, com barriga grávida, não é? Por trás de um altar? E eu pensei assim: ah, então é essa a questão. Isto é, eu às vezes quando isto, e há pessoas que dizem por piada, mas também há padres que são bem gordos e têm uma barriga bem grande, não é? Mas a questão é que numa mulher a gravidez é indicativa de que aquilo é um corpo sexuado e com atividade a esse nível. E que isso é visto como sendo incompatível com o sagrado. Só que no Novo Testamento não há conversas nenhuma dessas. E como não há conversas nenhuma dessas, não se pode ir buscar aquilo que é um argumento que, do meu ponto de vista, é mais psicanalítico, se quiserem, do que teológico, mas, de facto, os outros argumentos que se vai buscar são argumentos de adequação. Isto é, um argumento de adequação serve para quê? Serve para confirmar a ordem do mundo que nós temos. E, portanto, são argumentos já a partir do pressuposto que não queremos alterar aquela realidade, e não só não queremos alterar, como a queremos fundamentar naquilo que constitui o fundamento da própria comunidade. E é aí que entram outra vez aqueles argumentos que, do meu ponto de vista, não confirmam a mensagem fundacional, antes, pelo contrário, constituem uma traição àquilo que é a verdadeira tradição da fé, e que é esta de um Jesus Cristo que vem dizer que ninguém está excluído, ninguém é excluído aos olhos de Deus. E só queria, para terminar, dizer uma coisa. Hoje discute-se muito até onde é que este Papa irá. E eu acho que as comunidades cristãs têm a obrigação de discutir estas coisas. Eu acho que em relação, isto é a minha opinião só, em relação a este Papa, acho que temos duas obrigações. A primeira obrigação é não assustar. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei se já repararam, sempre que lhe fazem perguntas sobre a ordenação das mulheres, é em contexto em que é óbvio que ele não vai dizer qual é a opinião dele. Ele nunca disse até hoje a opinião dele, ele recorda-se sempre ao João Paulo II. E normalmente é quando eu faço aquelas conferências de imprensa nos aviões quando volta de alguma visita. Mas é raro que o Papa seja num avião que vai de repente dizer: ah, não, a partir de agora, sim senhor, vai começar a haver mulheres ordenadas. Chamava-lhe, enfim, a ignorância ou a distração, não sei, do jornalista, portanto. Mas a primeira vez que lhe fizeram essa pergunta no avião, ele até recuou fisicamente, foi muito engraçado ver, não sei se lembram, que ele fez assim como se de repente sentisse entre a espada e a parede. Portanto, eu acho que por um lado é não o assustar, por se ele se assusta, recua, como todas as pessoas que estejam em posição de autoridade. Portanto, todas as pessoas que estejam em posição de autoridade e na sequência de uma autoridade que antes delas foi muito assertiva em afirmações que fez acerca de determinada queda, é óbvio que a pessoa fica, se impõe, não é? E, portanto, em vez de avançar, pode ter a tendência de se agarrar aquilo que já é a forma que podia pensar. Agora, que eu estou profundamente convencida que este Papa, agora, fora da questão da ordenação das mulheres, tudo o que ele já fez relativamente às mulheres é indicativo de duas coisas. De que ele teve experiência pastoral com mulheres. Se viram, se lembram, no dia em que ele foi, não se chama de uma posse, nem, não sei, bom, a partir do dia em que ele formalmente, portanto, se tornou Papa, não é? Não sei se repararam que ele abraçava as mulheres e dava-lhes um beijo, quando elas o tinham cumprimentado. Entretanto, o protocolo deve ter dito que era melhor não fazer isso, porque ele agora tem feito mulheres. Mas fazia isso. E isto não é pouca coisa. Isto é indicativo de que ele não tem medo das mulheres. Ele não tem medo das mulheres. E terá tido experiência pastoral com mulheres. Simplesmente o que é que lhe falta? Falta-lhe um vocabulário para conseguir falar disso de uma forma que não seja a repetição do discurso essencialista e estereotipado que existiu anteriormente. Porque quando ele torna, quer dizer, quando ele transforma a ação dele em discurso, relativa às mulheres, ele volta a colocá-las na situação da mulher-mãe, da mulher, portanto, aquilo que são os temas tradicionais. Ainda falar da mulher-mãe, por exemplo, nos Estados Unidos, imagino que na cabeça dele não seja igual a falar da mulher-mãe numa favela no Brasil ou num bairro de lata na América Latina. Então, o que é que eu acho que nós temos de fazer? Primeiro, acho que temos que meter o pé na porta, como se costuma dizer. Isto é, quando há portas que se começam a abrir, meter lá o pé para não deixar que fechem. E desse ponto de vista, não sei se as pessoas estão suficientemente alertadas para isto, que vão ser desses pequenos sinais. Reparem que ele, na primeira Páscoa, enquanto Papa, ele fez o lava-pés onde? Numa prisão. O momento do lava-pés, juntamente com a Eucaristia, é associado ao momento fundacional para o sacerdócio, vou dizer sacerdócio porque faz parte desta concepção, não é? Para o sacerdócio. Portanto, se baseia na última ceia e nesse gesto do lava-pés. Ora, acontece que o Papa não só fez isso fora do Vaticano, como foi uma prisão, e alguns dos pés que ele lavou eram de mulheres. E não só isso, como mandou alterar o ritual, dizendo, agora no passado, a partir de agora, o lava-pés é para homens, e é para mulheres e é para todos. Portanto, não é só os 12 ou os 11 ou, homens, não, é para todos mesmo, é para todos. Portanto, há sinais, e agora a criação da Comissão sobre o Vietnã. Claro, que há pessoas que dizem assim: ah, pois é, mais uma vez pôr as mulheres a fazerem aquilo que elas sabem fazer, muito que é servir. Então, mas como disse a Júlia, está a bocado do Ministério da Igreja, não se entendem todos como serviço, entendem-se então como quê? Uns são para servir e outros são para quê? E portanto, eu acho que é importante a paciência associada à firmeza. Isto é, a paciência de entender que ele tem 78 anos, que de certeza que não leu muitas coisas de teologia feminista. Eu, por exemplo, estou farta de dizer a teólogas espanholas: mandem-lhe os livros. Mandem-lhe. Porque ele conhece, de certeza absoluta. Claro, a gente também não sabe se depois não há alguém que filtra e não deixa chegar a mão dele diretamente, também, não é? Mas é tão mesmo, é porque não se sabe que as questões da teologia feminista não é agora que é preciso começar a explorar esse tema da mulher. Porque isso já se faz pelo menos há 30 ou 40 anos. E portanto não é agora que é para explorar, já está antes, a gente continua a explorar, claro. Mas não temos a começar. Só que a pausa entre aquela instância, agora estou a falar deste papo em concreto, estou a falar da estrutura, digamos assim, foi tal a instância que se criou que nem sequer há a percepção que essa reflexão já existe. E é importante fazê-la chegar à pauta, porque ele diz inclusivamente que a teologia tem que pensar em liberdade, o que é uma coisa que nunca João Paulo II disse. Até porque tinha a contar com ele para legitimar que ele não dissesse isso, o Ratzinger, que depois tornou em dizer. E, portanto, a teologia era assim uma espécie de uma, como é que dizer, de uma reprodução daquilo que era dito simplesmente no Vaticano. Agora, o Papa fala de quê? Fala da ideia que a teologia tem que ser lida, da ideia que a teologia tem que ser contextualizada. Isto é, a linguagem, há diversas linguagens para falar dos temas teológicos. Não pode haver um discurso único. Tudo isto que nós podemos tomar como óbvio, digamos assim, não é nada óbvio. Não foi nada óbvio até agora. E, portanto, eu acho que este é o momento de a gente meter o pé na porta e deixar a Maria Madalena entrar com a Costa dos Apóstolos. Mesmo neste sentido, no sentido de a ver se a gente entende que não vão ser os seres humanos a pôr limite a Deus e a quem Deus te chama ou deixa de chamar. E para o chefe de palavra, desculpem. Muito obrigada, Teresa.